Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. A carroça da saudade. O show que revolucionou o segmento da saudade no Pará. Quem escolhe a melhor é você. Carroça da Saudade. Aqui o golaço é seu. Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Eu quero um abraço apertado. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. Eu quero um amor com ternura. Quero muito da sua doçura. Quero você para sempre comigo, amor, pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. DJ Wellington, eu lhe darei minha vida e o meu coração e o mundo de emoção, pois eu sou seu fã. Sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. Agora a sua saudade é de luxo. Direto dos campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Só saudade para Maracanã. A gente vai detonando suas melhores, as principais. E claro, o Ali do Brasília detonando. E a galera vai chegando daqui a pouquinho. Tem um bingão pai de bom pra galera marcar aí, ó. Para vovinho, vamos lá. Você largou de mim e nem sequer me disse adeus, nem olhou nos olhos meus, me deixou sem amor. Você largou de mim, agora tudo é solidão. Me deixou na contramão do amor. Você largou de mim e nem sequer me disse adeus, nem olhou nos olhos meus. Me deixou sem amor. Você largou de mim, agora tudo é solidão. Me deixou na contramão do amor. Tanto tempo esperei pra ficar ao teu lado. Agora que te encontrei, me deixa de lado, amor. E oh, você largou de mim e nem sequer me disse adeus, nem olhou nos olhos meus, meu amor. Da noite. Meu amor. Você certa vez me falou ao ler minha mão que eu podia amar, mas temer o meu coração. Wellington Franzinha comandando. Olhando em seus olhos cigano, eu me apaixonei. Já gravando a primeira parte do Wellington Franzinha, Lúcio Campos. Procurei, muita saudade, como é que é? Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tendo você, tenho de volta meu coração. Se amar outro alguém pra esquecer, cada mulher que eu beijava pensava beijar você. Agora a vida pra mim com você tem valor. A solidão vai ter fim, eu não vou mais sofrer de amor. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tendo você, tenho de volta meu coração. DJ Wellington Franjinha, o DJ que você respeita. Aqui você dança o melhor da saudade com a dona da noite. Alô, alô, quem está falando? Sou eu que estou ligando. Por quê? Pra quê? Atenção, cabeção, dá um cheiro aqui. Chorando. Com Vera Show. Amor, voltei pra dizer que eu te amo. Será você? Não estou acreditando que a paixão quer o orgulho de um homem. Hoje eu voltei pra lhe fazer. Você é tudo que eu sempre quis. Eu só queria ter o seu perdão pra reviver nossa paixão. E o Corral do Dião funcionando! Tem chapéus, camisas, copos e aquelas taças personalizadas da Carroça da Saudade. Ali no curral do Diel. Esquiro, o seu leque também, muitas coisas boas. Tem por lá, tem camisa de mulher, tem camisa de homem. E tem calcinha também, lá no Curral do Diel. Aqui também, o nosso amigo Danielzinho e sua primeira dama, Mariazinha, aqui na carroça. Alô, Francisquinho! Um abraço a você, garoto! Você é tudo que eu sempre quis. Eu só queria ter o seu perdão pra reviver nossa paixão. Aniversário dela, a mulher da Comitiva Carroça é festa. Um grande abraço, parabéns para você, Alô Sul. No meu diário encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo, como eu a chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo, como eu a amo. Deus lhe agradeço. Ela me ama. O Wellington Franzinha. No meu dia encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo, como eu a chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Amigo Cadu, um grande abraço a você. Grande Márcio também. Por ela me ama. E a galera tá aqui na carroça. Grande abraço pra vocês. Como eu curtir aquela saudade, Maracanã. Só na manhã é a carroça da saudade. Amor, amor, amor. Eu vim pedir o seu perdão. Nunca mais vou magoar seu coração. Amor, amor, amor. Eu vim pedir o seu perdão. Nunca mais vou magoar seu coração. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Quando falei aquilo que eu não devia, agora Deixa eu abraçar aqui nosso amigo Sandro. Um grande abraço a você. A primeiríssima dama, lembra aqui? A Silene. Está passeando de carroça. Um grande abraço do Franjinha. Pode crer. Também, amor, amor. Não pense que eu vou voltar. Não consigo esquecer o que me fez. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Carroça da Saudade, trazendo as top dançantes pra você. Vou cuidar mais um pouco do coração, já cansado da solidão e de tanto sofrer. Com, ali é o site esportivo do estado do Pará. Sempre aí no apoio do Alido Franjinha. Pode crer, pra você que gosta de apostar, apostas online, Kerimbet. Vamos lá, bora dançar, como é que é? Aí, Toninho, aquele sushi é um sushi Benjamin, pra você, né? Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dedique. Check da balada, um grande abraço pra você. O Geurama, artista também. A Daiane Rabelo, Lady Rayol também na festa. Que bacana, galera, tá tomando todas. O Atahuapa Rabelo também. Meu amigo Jorginho na prostituição. Meu Deus do céu, essa galera tá tomando todas. Um abraço aí do Franjinha. Fica à vontade, meu irmão. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Sushi Benjamin Delivery. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar.

Agora a sua saudade é de luxo. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, quanto mais bebo, mais eu lembro de você. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe. Vai dançando, muita saudade, pode crer. O Festival do Mexilhão em Maracanã. A gente chega, claro, para detonar muito o som pra essa rapaziada e tomar todas. Tradição é tradição. E a Luciosa vai detonando. Sensor! Luciene, como foi calunia? Lúcio CDs. Você está com a luxuosa Carroça da Saudade. Lua, deusa da noite, me diga onde está o meu amor. Lua, só pra aqui o nosso amigo, o grande, triste, o Barrinha, o príncipe dos pescados. O Bandeco também, o Cabeça, a Construção Civil. Um abraço, galera de Maracanã. Já perguntei ao sol. O Neguinho da Estância também. E a todas as estrelas, ninguém me respondeu. As nuvens se afastaram e o vento de mim se escondeu. Minha lua, por favor, vem me ajudar. Ilumine o caminho ao meu amor volta. Lua, minha lua amiga, diga pra ela que eu estou a chorar. Lua, minha lua amiga, diga pra ela que eu estou a chorar. Aqui também o rei da prateleira. Tá na área, rapaz. Um abraço a você, tá tomando todas. Tá por aqui, veio nos agraciar com sua presença. Maracanã! Já perguntei ao sol e a todas as estrelas, ninguém me respondeu. As nuvens se afastaram e o vento que me se escondeu. Minha lua, por favor, vem me ajudar. Ilumine o caminho pra o meu amor voltar. Lua, minha lua amiga, diga pra ela que eu estou a chorar. Lua, minha lua amiga, diga pra ela que eu estou a chorar. Luxuosa Carroça da Saudade. A dona da noite. Sozinho no meu quarto me sinto vazio, sentindo frio na minha solidão. Eu olho teu retrato preso na parede, aumenta minha sede. Eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho, me prendendo a cada passo e a cada olhar? E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone, inventa um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Geran Martins, longe. Gerente da agência Bozó da Sorte. Um abraço. Tô louco por você. Tchururu, tchururu, tchururu, tchururu, tchururu, tchururu, tchururu, tchururu.

ficava o caqueado, chora mania pra lá e pra cá. Olha o bate-seve em toca, pode crer. Deixa eu abraçar aqui. Atlético Fumaça tá na área, mano. Dona. Aí, né? Tu sabe que é nós. Sempre vai ser Roberto, nome da emoção. De aniversário do vereador Guto, né, rapaz? Muito show, meu moleque, rolou. Aí que eu perdi essa. Jeová Martins também já chegou por aqui. Josias, tem Torino, Deturano, muito show pra galera. E não esquecendo que tentou o máximo no nosso show. É Maracanã, Festival do Mexilhão, a Dona da Noite chegando. Daqui a pouquinho tem bingo, tem muita coisa boa. E a galera vai chegando, super lotando todos os espaços físicos dessa festa maravilhosa. Vamos crer. Carroça da Saudade! no caqueado. Eu queria a galera dançar coladinho, na moral, na malemolência. Oh, meu amor, oh, meu amor, oh, meu amor, oh, meu amor. Show que marca e fica na memória. Essa é a dona da noite, luxuosa carroça da saudade, da Ilha do Marajó. Eu largo isso aqui, é só me pedir. Soldado bancário, garçom, chofer, eu paro de ser. Ser cantor, é só dizer, pra não morrer, meu único amor. Eu largo que sou você, zelador de um prédio qualquer. Sentado ao portão, o portão dos sonhos que você sonhou. Diga o que você quer, se acaso não quiser. Feliz eu serei seu nada mais, nada de amor. Eu lavo e passo, sirvo a mesa e faxino, aprendo e te ensino. Posso até dirigir, comprar um táxi só pra lhe servir. Deixo de ser coruja pra ser sua cotovia. O Barrinha também, o príncipe dos pescados. Abraço, alô Vandeco, toda a galera, valeu. O que é que você quer? Que eu largue isso aqui, é só me pedir. Soldado bancário, garçom, chofer, eu paro de ser. E ser, ser cantor, é só dizer. O Vitor, considerado do copo cheio. E as bonitas do Império, também por aqui, nos agraciando com sua presença. Um abraço aí do Franjinha. Onde

sem saber de mim. Eu te encontro no bar e você está com outro alguém. Por aqui o DJ Andrei Virtual. Um abraço a você, Vila São Bento, toda a galera, valeu. O DJ Netiri também do Polivox. Um abraço aí do Brandinha. Daqui a pouquinho, já, na verdade, já começou os trabalhos vir aqui, viu? Alô Netiri, bora tomar todas, garoto. Sem saber de mim, sem saber que eu estou tão carente de amor. Que não sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. Viver sem teu amor não dá, não sei. Os moleque doideira, nosso amigo Mike Top de Nelson, da Metalúrgica. Um grande abraço, estamos aqui tomando todas nessa festa de tradição. É a festa do mexilhão. Quem vai detonando é a Luxuosa. Luxuosa, carroça da saudade. Imagina, vai detonando. É bom poder beijar no teu corpo todo, vendo prazer no teu olhar. Sentir teu coração batendo forte quando a gente começa a se amar. Viver sem teu amor não dá, não sei, não dá. Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada. Um abraço no seu amigo Mirutinha, mil graus. Do que é pra aqui, seu animal. Ela dana, dona da noite. Alô, Leila Souza. Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. Talvez você nem lembra mais de mim, ou quem sabe não queira lembrar. Só que até hoje eu não me esqueci. A dona da noite. Tanto quando a gente se amou, e de tudo que a gente passou, apesar de tudo a gente... Um abraço aí aos primos Mil Graus. Nosso amigo Assis também, a Kelly, o Giovanni, o Keio, o Neil também, a Cris, o Chicote, o Zagueirão. Um abraço, Zagueirão dos Gordinhos, né? Um abraço aí do Franginha, pode crer. Que a gente vai se tocar. Que a gente vai se tocar. Luxuosa carroça da saudade. Não somos o orgulho do Pará. Somos sim orgulhosamente paraense. Talvez você nem lembra mais de mim, ou quem sabe não queira lembrar. Só que até hoje eu não esqueci. Evi Monster, cachorrada Mega Trunk, dia 28 vai ser na Vila do Mota, viu? E de tudo que a gente ser uma festa legal. Apesar de tudo, a gente foi feliz. Pitona Caceteiro. Você está tocando a nossa canção. Vamos dançar. Faz de conta que é a primeira vez que a gente vai se tocar. Que a gente vai se tocar. teve um outro alguém que te magoou. Atenção, Zelão, dá um chega na bilheteria. Atenção, Zelão, o proprietário da festa, dá um chega lá na bilheteria com máxima urgência. Alô, Zelão, cadê você? Amor é meu, é vero que te amo. Amor é meu, é vero que te amo. Ou italiano, um brilho em teu olhar me encanta. É vero que te amo. Bora, cabalacho! O homem dos pescados. Que saibas que tu que sinto por ti amor, é vero, é que nunca vi ninguém. Amigo Roberto, o homem de longas datas, sempre que a gente chega aqui em Maracanã, a receptividade é muito boa, mas hoje não deu pra ir, a gente tem que descansar, né, pra vir trabalhar. Então deixa pra próxima, quem sabe a gente vem na nossa folga, bater aquele papo sereno, tomar uma e comer aquele peixe pai dé. Seja em português ou italiano, um brilho em teu olhar me encanta. É vero que te amo. Amor é mio, é vero que te amo. Amor é mio, é vero que te amo. O espetáculo agora é da dona da noite.